aproximou. E o índiozinho olhou pra baixo e o pote quase virou. Serpente andando pelo bosque, buscando uma parte da minha cauda.